saber. Houston, we have a problem. Here we go. Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema. E esta é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, ele construiu a própria casa e depois tacou fogo, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Se você tem alguma dúvida sobre esse filme ou não entendeu, junte-se ao clube, puxe uma cadeira, que hoje é dia de falar sobre ele. A gente vai tentar falar dele, né? É, verdade. Bom, aqui com a gente também, ele viu este filme duas vezes no mesmo dia pra fazer esse cast, e eu não estou brincando. Marcelo Pereira. E aí, galera? Bom, assumo que o cast de hoje me deixou extremamente confuso em como me apresentar. Acho que vou ter que chamar minha mãe. Boa, Maguinho. Boa. Boa. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site, que é ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso site, no nosso Twitter e no nosso e-mail. O Twitter é o @ratos_cast e os nossos dois e-mails são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Ou não, né, Maguinho? Porque é verdade. Tudo é aberto à discussão. Tudo é metafórico. Nosso cast também está disponível no iTunes e no CastBox, ou não. E você pode conferir ele no seu celular, no seu tablet, na sua televisão, ou não. Né? Essa foi a cabeça mais confusa que eu já vi em 2 anos pois de cast. É verdade. Vai ser confuso. Nosso tema de hoje é o filme Mãe, Mother, no original, do diretor Darren Aronofsky, com Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson e Kristen Wiig. Na trama oficial, a relação de um casal é colocada à prova quando recebem hóspedes que não convidaram e que interrompem as suas tranquilas existências. E acabou. Se você viu o filme, você sabe que não é só isso. Se você não viu, saiba que não é só isso também. O filme é escrito e dirigido pelo diretor controverso Darren Aronofsky. Foi envolto em muita polêmica durante sua produção. Aliás, é uma produção muito secreta. Poucas pessoas até sabiam do lançamento desse filme, né? Foi meio que de repente. O filme custou 30 milhões, faturou na sua primeira semana de estreia apenas 7 milhões e meio nos Estados Unidos, 26 milhões num total mundo afora. Deve se pagar, acredito eu, né? Através sim, daqui da polêmica. A pouquinho, creio que sim. Provável. Como a gente sempre faz, nós vamos fazer um cast em duas partes. Primeira parte sem spoilers, segunda parte com bastante spoiler, até porque é muito difícil comentar sobre esse filme sem entregar os spoilers, então já adianto. Na verdade, que a gente terminou de se apresentar agora. Quando a gente terminar de se apresentar, já vai ser com já spoilers. Vai ter spoilers. Quase isso. Vamos ter uma parte sem spoilers bem breve, só pra convencer você que ainda não viu o filme a vê-lo, ou não vê-lo, você vai decidir. Rapidamente vamos para a parte de spoilers, aí sim, a maioria dos ouvintes está aqui querendo saber o que entendemos do filme, o que estamos sem trazendo dúvida de novo, porque no cinema onde eu estive, por exemplo, a maioria saiu do mesmo jeito que entrou, como diz o Maguinho. Cara, eu fiquei surpreso que na minha sessão de cinema, ninguém saiu no meio. Eu juro que eu tenho chance. Na minha, dois casais saíram. Então eu quero saber de vocês, eu vou começar, Renatão, com o Maguinho, porque o Maguinho, ele estudou esse filme. Ele se dedicou. Não fala isso. Pra esse cast. A gente estuda e fica mais burro ainda, entendeu? A gente estuda e morre mas burro. Mas você se dedicou, você de nós três, foi o que mais viu o filme, tá? Não, eu vi então dois eu vezes acho também. Que te... Ah, você viu também, Renatão? Aí, também. Eu vi na cabine e vi sábado. Que maravilha. Então é o seguinte, eu quero saber de vocês, eu vou começar com o Maguinho, então. Como é que você descobriu sobre esse filme, Mother? Como é que ele chegou a você? Que expectativa você tinha sobre esse filme? Bom, vamos lá. Eu realmente assumo que não sabia da existência desse filme, entendeu? Nem sabia que era do Aronofsky. Até eu ver o trailer. Na hora eu vi, entendeu? E assim, eu gosto muito dos filmes dele, sou muito fã dele, sabe? Acho que todos nós aqui somos. E acho legal como ele escolhe contar as histórias, sabe? Como ele monta o filme estruturalmente, sabe? Quem conhece um pouquinho da filmografia dele, sabe que sentou na cadeira, se prepara que você vai entrar de uma forma e vai sair de outra, entendeu? E nesse filme Mãe não é diferente. Então, eu descobri o filme pelo YouTube, procurando vídeos, aquelas coisas, os canais que eu assino que dizem os trailers novos que saíram. Inclusive o Ratos de Cinema. Exato, inclusive que pelo Facebook do Ratos. A gente postou o trailer. Verdade. E eu já fiquei assim, meio... Cara, eu preciso ver esse filme agora. Porque depois sai um outro trailer também. E os dois trailers são fodas, porque eles não contam absolutamente nada. O primeiro trailer, então, é mais ainda. Porque é quase que pelos sons e de vez em quando aparece uma imagem, aquela coisa. Então, simplesmente, o projeto, pra mim, foi vendido porque é o Darren Aronofsky, Jennifer Lawrence e Javier Bardem. São dois atores bons, na mão de um diretor fantástico, que, como o Maguinho falou, a gente gosta muito. Já tive uma época que eu tava pirado nele. Eu tenho todos os DVDs dele, pra ter uma ideia. Até o Pio eu tenho. Legal. Eu já tive uma época que eu tava, tipo, louco nele. Então, e é o que o Maguinho falou. É um diretor que você vai sentar na cadeira e você pode ter a experiência mais louca da sua vida. Eu lembro quando eu saí da sessão do Cisne Negro, eu fui descendo todos os andares do shopping, refletindo a minha vida, quem eu era, o que eu tava fazendo ali. Que aquele filme acabou comigo. Então, é sempre legal você ir no cinema e ter uma experiência dessa. E o Aronofsky, sem dúvida, é um diretor que faz isso com a gente. Muito bem. Eu descobri esse filme também pelo... Eu acabo postando algumas coisas no site do Ratos, né? E o trailer caiu de repente. Eu lembro que foi exatamente um mês antes dele estrear. Então eu falei, caramba, como é que esconderam tanto esse filme? Mas isso foi um pedido do Aronofsky. O Maguinho e eu, a gente tem um amigo em comum, o Léo Tupper. Um abraço pra ele, aliás. Ele foi na cabine desse filme e ele voltou e ele fez um texto gigantesco, que é maior do que a crítica que ele fez pro Rota Cult, aliás. Verdade, verdade. E eu recomendo até a crítica dele. Eu fui um dos primeiros a ler a crítica que ele pediu pra eu dar uma olhada. E, cara, a crítica dele, ele foi pontual, porque ele conseguiu falar tudo que precisava ser falado do filme pra fazer você ir ver o filme. Porque é uma crítica que você, infelizmente, assim como a gente aqui na parte sem spoiler, a gente não pode falar muito. O que me deu vontade de ver o filme foi isso. Eu acabaria indo ver, porque é o Aronofsky. Não sou tão fã da Jennifer Lawrence, ela não me leva aos filmes. Mas por ter o Bardem e o Ed Harris, eu preciso comentar isso, porque eu sou um fanzaço do Ed Harris. Eu me interessei pelo filme. Já que a gente não vai poder entrar muito na trama, né? Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Vocês acham que o marketing desse filme vendeu bem o filme? Ou vocês acham que quem for ver o trailer, assim como o Maguinho falou, que fala muito pouco, não tá indo ver exatamente o filme que o Aronofsky pensou? Bom, eu concordo que para você vender um filme, você precisa que as pessoas se interessem por ele. Um dos braços para você vender um filme, um dos braços é o trailer. E aí, como é que você vende um filme desse pro público em geral sem que você possa falar 1% do que esse filme é? Eu entendo que o filme, que o trailer tinha que partir de um norte. E aí eu até repasso a pergunta para você, Marcelinho, que é editor. Você imagina você, na sua agência, receber um filme desse e ter que fazer um trailer para se vender esse filme, sabe? Que viés que você faria, sabe? Então, assim, não me incomoda, porque o filme flerta com vários gêneros, terror, suspense, ele passeia em 500 gêneros, sabe? Drama, entendeu? Então, assim, o modo que ele escolheu para ser vendido não me incomodou, sabe? Porque você não pode simplesmente picotar o filme nos três atos e fazer um trailer. Claro. Então, assim, não me incomodou como ele foi vendido, porque eu sabia que vindo de quem vem, não seria só aquilo. Mas eu não concordo não, Maguinho. Eu acho que, tipo, porque você tem que pensar o seguinte: eu conheço o cara, então eu sei que partindo de quem vem, eu sei que vai ser uma coisa assim, mas o público não tem obrigação de conhecer o trabalho dele, entendeu? Não, claro que não. Eu acho que, tipo assim, eu concordo com você, é muito difícil vender esse filme, especialmente porque como você vai fazer um trailer que não vai entregar nada do que esse filme deveria passar, tipo, as mensagens que o filme passa, as metáforas e tudo mais. Existem outras maneiras. Não é porque é difícil você trabalhar como apresentar aquele filme num trailer, que você vai apresentar um trailer que não é nada daquele filme. O trailer vende um claro filme de terror, um thriller. O filme vende isso. Uhum. O trailer vende isso. Uhum. E o filme não entrega isso. Não é aquilo. Ele pode ter momentos disso, elementos daquilo, ok. Mas ele não, mas é, ele um, não filme é um filme. Não é, não é o filme. Não é, cara, definitivamente não é. A pergunta do Marcelinho foi: vocês acham que eles conseguiram fazer um trabalho bom pra vender o filme? Fizeram um trabalho fantástico. Porque o trailer é incrível, deixou todo mundo encucado e todo mundo foi pro cinema. Uhum. Eu não vejo sessões de cinema do Aronofsky lotado há muito tempo. É verdade, é verdade. Noé é um filme que tinha tudo pra encher, tudo bem, encheu, mas não foi aquela coisa toda. Foi um filme que dividiu. Mas as pessoas não iam pelo Aronofsky, né? Não, não. Não iam tanto. Que era Noé. Iram porque parecia ser um épico do Noé. Só que foi o épico do Noé do Hora 9. Então... Na visão dele. Muita galera, muito do público ficou... Porra, que eu tô assistindo? É. Então... Eu acho que eles acertaram? Acertaram. Mas o marketing vendeu um filme de terror estrelado pela Jennifer Lawrence. Eu não boto nem Javier Bardem. É, porque a Jennifer Lawrence dá muito mais público que ele. Então, porra, é um filme de terror. Sim, claro. Da Jennifer Lawrence. Então, caraca, vamos assistir, porque a Jennifer Lawrence é maneira no filme de terror, legal. É isso que vendeu. Parabéns, vocês conseguiram. Mas não é o certo. Eu tô no meio termo entre vocês dois. Eu concordo com o Renato que é o seguinte, muita gente na minha sessão eu senti que estava lá pela Jennifer Lawrence. Verdade, na minha também. Uma das coisas que a gente sempre comentou, né, Maguinho? As pessoas ainda continuam muito ignorantes na hora de ir pro cinema. Sim. Eu digo ignorantes no sentido de que parece que as pessoas não sabem o que estão indo ver. Não buscam saber o que estão indo ver. E eu vi muito isso nesse filme. Fiquei escutando um pouco, né, os comentários das pessoas. Então, tinha uma menina perto de mim que levou o pai pra ver. Tinha um casal... Tinha um casal que, pelas roupas que estavam, era um casal. Acho que vocês vão entender quando eu digo que é um casal de shopping. Sim. Tinha duas meninas. Era o Playboy e a Cocota. Por aí. Tinham duas meninas que deviam ter 17, 18 anos. Com certeza é o público da Jennifer Lawrence. Ah, tinham duas senhoras também, de mais idade. Então, desse público que estava em volta de mim, nenhum deles pareciam ser fãs ou conhecedores do trabalho do Aronofsky. Eu já imaginava, lendo algumas críticas, eu já imaginava o que vinha pelo filme. E ao longo do filme eu olhava pra cara dessas pessoas. Quando aconteceu uma certa cena no filme, que é uma cena que vem sendo muito debatida e estragada no Facebook, pra mim, pelo menos, foi estragada no Facebook. Cara, no meu feed ninguém tá falando desse filme. É, bom, eu tenho visto algumas coisas e a maioria das pessoas tem odiado o filme, e isso pra mim é ótimo. Eu adoro quando as pessoas odeiam o filme, aí me dá mais vontade de ver o filme. Porque aí você gosta do filme, né? Não, porque aí eu fico, cara, é que nem o Ari. Porque você vai na contramão, né, do óbvio. É que aí eu fico, caralho, por que estão odiando tanto? Vamos ver. Vamos dar amor pra ele. Vamos dar amor. Vamos dar carinho. Mas é isso, eu acho que as pessoas, elas precisam conhecer mais do que elas estão indo ver. E isso não tem que ser uma obrigação. É gostoso você entrar num filme e não saber o que você vai ver também. Foi o meu caso, eu só vi o primeiro teaser desse filme. Não, eu também, eu não sabia o que ia ver, não. É, eu não me incomodei em sentar na sala de cinema e, tipo, ser surpreendido por não ser o filme que eu tava esperando. Mas, Renato, você conhece o diretor. Exato. Você ainda tinha uma base. Exato. Eu acho que tem muita gente se enganando com o filme porque não tem ideia do que vai ver, fala. Eu acho que tem um colega querendo ver hoje, foi a mesma coisa, a gente tava falando um trabalho sobre esse filme, porque um outro colega viu e gostou, e um amigo ouviu, mas ele não pegou nenhum spoiler, ele ouviu e falou, pô, fiquei interessado isso aqui, porque a gente tava muito empolgado falando do filme, e ele tá indo hoje assistir, eu falei, cara, você possivelmente não vai gostar e não vai entender, mas vale a experiência, porque depois você vai debatendo, vai discutindo, vai pensando o filme, e isso que é o legal desse filme, entendeu? E eu acho, Renato e Marcelo, que a gente pode já deixar uma coisa clara agora, né, que é o seguinte, se as pessoas estão achando, né, que é o novo filme da Jennifer Lawrence, esquece, é o novo filme do Aronofsky, para deixar as pessoas sabendo o que vai encontrar, não é o filme dela bonitinha e tal, mas um sucesso, pelo contrário. Muito pelo contrário, não, então, é Jogos Vorazes. Não é Jogos Vorazes, exatamente. Aliás, tá rolando até um boato de que o irmão dela, que é muito próximo dela, né, ele foi na pré-estreia junto com ela, com o diretor. A Jennifer Lawrence é a atual namorada do diretor, do Aronofsky, né? Olha! Sério? Maguinho não sabia disso. Ok, não. Ok! ok. Então, assim, você imagina, eu vou no filme do meu cunhado, que é com a minha irmã e tal, e diz que ele, em uma determinada cena, ele passou mal e teve que ser retirado do cinema. Então, assim, saiba que isso é o filme que você vai ver. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam saber. Não tô dizendo procurar spoilers sobre o filme. Eu tô dizendo, não entre no filme, nesse tipo de filme de cabeça e depois sai dizendo, ah, não gostei, é uma merda. Calma, deixe-se levar pelo filme e saiba que o Aronofsky é um diretor que trabalha muito com metáforas. Então nem tudo que você vai ver ali é literal. E você precisa pensar. Se não é muita coisa, é só pra você tentar entender um pouquinho do que você tá vendo. Só pesquisar um pouquinho. Não precisa você, né, saber o filme inteiro, mas só dar uma pincelada no que você tá indo ver, pra que não seja surpreendido negativamente. Eu acho que é uma dicasinha que não dá trabalho nenhum. Até porque, já que você vai dar o seu dinheiro naquilo ali, você vai perder 2 horas da sua vida ali, não seja preguiçoso em simplesmente perder seu tempo naquilo ali, né? Já que você tá investindo no seu tempo e dinheiro, procure investir numa coisa que vai agregar. E esse filme agrega. Agora, eu vi um trailer sobre esse filme, que eu achei o melhor trailer disparado. É um trailer americano, que só saiu na televisão de lá, né? É um trailer de televisão, então ele só tem 30 segundos, e eu acho que ele trabalhou o filme como ele devia ser trabalhado. O estúdio viu que o filme, que a maneira que está sendo vendido não ia ser suficiente para atrair o público, como a gente falou aqui no início, não foi, porque o público não foi ver o filme lá nos Estados Unidos, mas o trailer vendia o seguinte: Jennifer Lawrence, atuação de sua carreira, um filme de Aronofsky, diretor de não sei o que, cenas perdidas sobre o filme, não falava nada sobre a história do filme, e aí mostrava as críticas, que eu acho que é como tem que falar, esse filme é genial, esse filme é maravilhoso, e mostrou as críticas ruins também, falou, esse filme é completamente insano, esse filme é completamente, isso em 30 segundos, você imagina, muitos cortes. Tenta não só animar a galera pelos pontos positivos, mas tenta gerar a curiosidade pelos pontos negativos. Mostrou que é um filme que dividiu o público. Exato. Exatamente, dividiu o público. Tem gente, eu sou uma pessoa que você me vende qualquer filme desse jeito. Dividiu o público, polêmica, eu quero ver. Entendeu? Então, agora eu queria perguntar pra você, eu vou perguntar primeiro pro Renatão. Se você tivesse que explicar esse filme, eu sei que você já fez isso algumas vezes, mas se você tivesse que definir esse filme pra alguém que não tem a menor ideia do que esse filme se trata, que não viu nenhum trailer, que você falou assim, eu fui ver Mother, Mãe. Que filme é esse? Se você tivesse que definir esse filme pra uma pessoa, como é que você faria? É difícil. Eu acho que eu definiria ele da maneira até que eu achei pra finalizar a minha crítica pro Rota, que eu escrevi pro Rota. Uhum. Explico, né, aquela premissa xoxa que a gente falou aqui no começo até, mas é tipo, falou, não é um filme pra todos os públicos, mas de longe você vai sair daquilo ali com uma experiência cinematográfica dentro de você, entendeu? Uhum. E se você sair do filme satisfeito ou não entendendo ou entendendo, ele vai ficar na sua cabeça e vai gerar discussão e reflexão pra você e pros seus amigos que forem assistir. Então, se isso não é algo válido de uma experiência de ir ao cinema, eu não sei o que que é. Tipo, eu vendo dessa maneira. Você vai sair com algo que você vai querer discutir, você vai querer debater, você vai gostar ou não. Mas vai gerar discussão na sua vida. Isso sempre é válido. Ou seja, bem ou mal, ele vai mexer com você. Sem dúvida. Vai te fazer pensar o que é bom você sair do cinema com esse tipo de sensação. Pois é. A arte é isso, né? Afinal de contas. Maguinho, pra você, como é que você definiria esse filme pra alguém? Cara, eu hoje falando com o nosso amigo Paulão sobre o filme, ele não viu ainda, ele perguntou, aí você viu? Eu falei, cara, vi. E aí, como é que é? Eu falei, cara, eu vou tentar te falar em uma frase, mas você multiplica isso que eu vou te falar pela quantidade de vezes que você quiser. Interprete como você achar melhor, que vai dar certo também. Que é, cara, o filme sobre o amor de duas pessoas, cara. Sabe, a busca de um amor que transcende metáforas, que transcende interpretações. Na que você achar importante, tá certo também, cara. Então, assim, veja e deixa a sua liberdade criativa falar por você. Eu acho que foi isso que eu falei com ele. Você embarcou, cara, no aqui, clima do Aronofsky. Sem levantar coisa, até porque o Maguinho falou, é mais pura verdade. Cada um tem que ver e interpretar da maneira que interpretou. Até porque esse filme existe em milhões de paradas. Mas eu já vi que eu entendi o filme completamente diferente do Maguinho. Eu vi outro filme. Que bom, porque eu também acho que eu entendi. Mas enfim, mas eu concordo com o Maguinho. Eu sei pra onde ele tá indo. É uma boa definição. Mas eu fiz essa pergunta pra vocês porque eu acho que realmente cada um vai definir esse filme de um jeito. E quem não gostou vai definir de um jeito completamente diferente. Pelo que eu tô vendo, acho que todo mundo daqui da mesa gostou do filme e você vai ter uma experiência diferente da pessoa que provavelmente tem falado mal do filme, que é a maioria, mas a gente vai trazer um trabalho mais aprofundado desse filme. Por isso que eu queria convidá-los, se vocês acham que já é a hora da gente entrar nos spoilers e aí sim deixar bem claro o que cada um entendeu do filme. Cara, eu acho que é o que o público tá esperando mais. Ele já deve ter achado que era só spoiler. Por mim, depois do Salve Salve Rataria, já é salve spoiler. Então é o seguinte, se você não viu esse filme, eu te aconselho a ver esse filme e depois você volta e escuta a gente. Mas vá ver, não deixe de ver. E se possível, você vai ter uma experiência muito melhor no cinema com uma galera cada um tendo a sua experiência diferente. O meu cinema não ficou em silêncio. Quer dizer, ficou em silêncio na maioria das partes, mas era incrível como as pessoas comentavam umas com as outras e você escutava ali. Então esse filme realmente mexe com as pessoas. Vocês concordam? Tem que ver no cinema, né? Ah, sim, sem dúvida. Óbvio. Porque óbvio. Em casa, você pausando e tal, indo no banheiro e tal, não é a mesma coisa. Não. Às vezes você não vai prestar atenção direito no filme. E o pois cinema, é. A gente sempre fala, né? Ele te transporta pra um lugar que só ele sabe, entendeu? Aquela sala escura... Tem um poder, entendeu? Tem um poder. E no caso desse filme, é importante isso acontecer, né, Maguinho? Claro, claro, com certeza. É como foi o que o Renato falou, você tem que prestar atenção, você não pode ficar disperso, entendeu? Até prestando atenção, você vai ser complicado. Olha só, então, a partir de agora, spoilers para Mãe. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I've been dying to tell you. Eu não vou perguntar o que vocês entenderam do filme ainda. Eu não vou perguntar. Eu vou começar por um outro ponto. Renatão. Diga. Por que que você acha que esse filme tem dividido tanto público e crítica? Eu digo não entre eles, né? Como a gente costuma falar. O público gostou e a crítica odiou. Ou a crítica amou e o público odiou. Não. O público tem se dividido entre os que amam e odeiam. É óbvio que isso vai acontecer. O Aronofsky, ele tem essa tradição. Ou você ama o trabalho dele ou você odeia. E a crítica, idem. Deram... F, né, no Metascore, enfim, em vários sites, e tem gente que tá achando um dos melhores filmes do ano. Por que que você acha que ele tem sido tão polarizador nesse trabalho dele? Porque é um tema polêmico. As metáforas, os sinais que o filme aborda, como a gente tá falando aqui de spoiler, a gente já pode tocar nessa parte. Você falar de religião, por mais que seja de uma maneira em metáforas e sutil como ele trata ali, muitas vezes não sutil, porque é bem, bem escrachado. Eu não acho sutil, não. Eu acho que é sutil até em certos pontos. Depois eu acho que fica muito escrachado. Mas eu vou comentar isso pra frente, porque são coisas que me incomodaram também no filme. Uhum. Mas eu acho que é isso. Você tratar de religião é um tema polêmico. Porque nem todo mundo interpreta a religião da mesma forma. Nem todo mundo tem a mesma religião. Nem todo mundo tem a mesma visão. Ainda mais todo mundo conhece tanto da religião, exato, né? Exato. Ainda mais um filme tão ambíguo igual esse, você acaba saindo dele se questionando ou tendo um certo entendimento da história, que às vezes, por exemplo, eu tive, o Maguinho não teve, você teve um, o Maguinho teve outro, eu tive outro. Enfim, cada um vê da sua maneira, cada um interpreta aquilo da sua maneira. É até engraçado porque faz até uma coisa com que o poeta diz no filme. Quando ele fala do poema dele ficou pronto e tal, ele fala, as pessoas adoraram. Alguns entendem de uma forma, outros interpretam de outra, mas todo mundo gostou. Exatamente aquilo ali. Cada um interpreta de uma forma ou outra, mas as pessoas gostam ou não gostam. Então, é por isso que divide, sabe? O público fica nessas questões, não é um filme pra todo mundo. E os críticos tratam da mesma coisa. Agora, quando você bota aquilo ali como um trabalho artístico, é um artista ali, é um escritor, é um diretor que tá ali colocando a visão dele pra um assunto tão polêmico e delicado, igual a religião, soa a palavra que eu mais tenho ouvido pra esse filme e que eu muito discordo. Pretencioso. É a palavra que eu mais escuto pra definir esse filme, pra alguém falar desse filme, é pretencioso, pretencioso. Eu não concordo, porque eu acho que toda obra é pretensiosa. Todo artista que se propõe a fazer a sua arte, se propõe a fazer alguma coisa, já é pretencioso. É só você procurar no dicionário a definição de pretencioso, de pretensão. Ele tem uma ambição ali na arte dele. Então eu acho que é muito errado você julgar aquilo ali. E eu acho que é por isso que divide tanto. Maguinho, você tem uma opinião sobre isso? Bom, muito parecida com o nosso caro Renatão. Eu acho que, primeiramente, um filme como esse, né, a gente pode esperar tudo menos ser unânime, né? Tanto pro lado bom, pelo lado ruim, né? É claro que ele vai levantar questões, e muitas questões. Ele foi vaiado em Veneza. E mais, cara, eu acho que o filme tem inúmeras metáforas, mexe com religião, criação. É óbvio que ele vai causar um impacto, entendeu? Porque foi o que o Renato falou, assim, você mexe com pilares da sociedade. Eu acho que é super normal a divisão de opiniões, sabe? É totalmente normal e é do jogo. Você sabe que hoje eu tava escutando um podcast sobre esse filme, e eram quatro pessoas na mesa, um entendeu que o filme ele é uma metáfora sobre a fama. O outro entendeu que é uma alegoria sobre religião. O outro falou que é sobre a maneira que nós tratamos as mulheres da nossa vida. E o outro achou que era uma coisa sobre o meio ambiente. Olha, porra, só, tá vendo? Foda isso. Fantástico. Foi genial. Foda. Foi um excelente debate. Engraçado que quando acabou a sessão, a primeira coisa que a Dani falou é que ela achou que era uma metáfora à fama. Pois é, eu acho que tem bastante coisa da fama ali. Eu tinha escutado metade desse podcast antes de ver o filme. E aí eu fui meio com isso na cabeça, né? Então é sobre a fama. E realmente você pode tirar bastante coisa sobre isso. É, vendo algumas entrevistas do Aronofsky, isso eu acho um erro dele, ele foi categórico em querer explicar algumas coisas do filme. Outras coisas ele deixa em aberto. Apesar de que eu acho que ele faz isso de propósito. Eu acho que ele dá várias respostas diferentes, em lugares diferentes, pra veículos diferentes. Mas ele tem mantido a mesma resposta quanto a o que pra ele representa. Pra ele, a mãe do título seria a mãe natureza. Uhum. E como nós pisamos, destruímos, estupramos a natureza e eventualmente ela se vira contra a gente mesmo. Verdade. Isso é claro. Pra mim, isso é claríssimo na história. Então, não foi como eu li, vi o filme. Agora a gente vai entrar um pouco na trama do filme. Vendo o filme, eu não pesquei essa questão da mãe natureza. Achei interessante depois de ver o filme e ler que é isso. Realmente tem bastante elemento disso. Mas a maneira que eu vi o filme, e eu achei mais interessante a minha maneira de ver o filme, né? Até porque cada um vai ver da maneira que achar melhor. Eu achei uma análise de toda a história bíblica do ponto de vista da mulher de Deus. Seja ela qual for o nome que você quiser dar. Uhum. Porque eu acho que é muito óbvio, muito claro que, independente de como você entender o filme, o Javier Bardem é Deus. É uma espécie de o criador. Né? Ele fala, aí que eu digo que o filme às vezes não é tão sutil. Várias vezes ele martela que não, ele é o criador. E a gente sempre viu o criador, Deus, como um homem, é sempre tratado na figura masculina, sozinho. Aliás, a Bíblia tem esse negócio, né, de que o cristianismo, aliás, tem esse negócio, né, de que Deus criou o mundo diversas vezes, não só uma vez. Ele já destruiu e criou pelo menos algumas, sei lá, umas diversas dezenas de vezes. Inclusive está no filme também, né, na questão toda do terceiro ato do filme. Mas a minha percepção foi essa. É um personagem que não existe na Bíblia, não, é um personagem que a gente nunca tratou. E como é que é a visão dessa pessoa de toda essa história, né? É porque, na verdade, ela não é nem uma personagem, né? Ele deu voz à natureza. Ele criou ela também, né? É porque, na verdade, o filme é basicamente isso. A relação com a cronologia, digamos, bíblica para mostrar o impacto que o ser humano vai causando e todas as questões ligadas à ação do homem na Terra, desde que o homem chegou na Terra. Só que, mais que isso, é a história do criador e da criação dele, da maior criação dele, que é a Terra, que é a natureza. Mas aí que eu acho que é legal, Renato, pelo seguinte, porque se você não é religioso, se você não tem todo esse conhecimento sobre cristianismo, você talvez não pesque isso. Como eu conheço pessoas que foram ver o filme e tiraram outras coisas. A pessoa que entende alguma coisa sobre a fama, ou sobre a maneira que nós tratamos as mulheres, ou o próprio meio ambiente, cara, talvez a pessoa não tenha associado tudo essa questão de Jesus Cristo, e sabe assim, e a Deus, e ao paraíso, e a pessoa não vai com isso na cabeça. Né? O próprio Léo, que escreveu a crítica, ele falou pra mim o seguinte: é menos religião do que você pensa. É. Então, pra ele, pra mim foi super religião. Pra mim foi bastante. Também. E isso é que é legal do filme, você vai ter vários, e é isso que eu acho que é errado do Aronofsky, querer explicar o filme. É legal porque cada um vai ter a sua percepção. Maguinho, qual foi a sua desse filme? Bom, então, como eu falei com vocês, eu vi o filme duas vezes. Na primeira vez que eu vi, eu saí, eu fiquei babando e não sabia o que pensar na hora, né? Depois eu fui pro carro e tal, fui pra casa, fui raciocinando, e a primeira camada que eu entendi, que eu falei, cara, ok, o filme todo é uma grande metáfora, e a gente adapta como a gente achar melhor. A primeira camada que eu vi antes da segunda vez foi de uma mulher, né, que é Jennifer Lawrence, que é uma mulher apaixonada, entendeu? Que ela tenta, de várias formas, cuidar do amor pelo marido. O amor, eu entendi sendo a casa, já o cara é extremamente egoísta, pensa muito mais no seu sucesso do que qualquer outra coisa. E a partir do momento que ele encontra um fã, que é o Ed Harris, sabe, ele começa a deixar o poder subir a cabeça, né? E sem questionar pelo amor, a esposa vai deixando com que as pessoas entrem. Ou seja, a ambição dele pelo sucesso é tão grande que abre as portas para as pessoas, né, de fora entrarem e bagunçar o amor deles. que é a casa, entendeu? Isso só você volta... vê que o Maguinho teve menos percepção religiosa da coisa, né? É, exatamente. Sim, sim. Eu tive, e assim, e tem uma frase que eu até escrevi, gente, que eu queria passar pra vocês, que eu acho que é uma frase que, assim, independente do viés que você abordar, que você quiser seguir, que é o religioso, criacionista e tal, uhum, que é quando ela vai explodir a casa, que ele fala pra ela, eu te amo, e ela responde, você nunca me amou, você só amou o meu amor por você. Isso é uma frase fantástica que você pode adotar por vários viés. Ô Maguinho, deixa eu só fazer um adendo aí. Sim. Se esse filme realmente, se você analisar esse filme pela questão religiosa e ele realmente é Deus, é a maneira que o Aronofsky vê Deus é a maneira mais egoísta e egocêntrica do mundo, né? Com não. Certeza. E essa frase explica muito bem isso. Sim, né? Não sim, só sim. Isso, cara. Não só isso. A maneira que ele vê Deus pode ser aplicada exatamente na maneira que ele vê o ser humano. Porque cada vez que você vê um ser humano, desde do Adão e Eva, no caso, que seria, ao meu ver, né, o Ed Harris e a Michelle Pfeiffer, desde o momento que eles chegam na casa, até você ver depois Caim e Abel, que são os filhos, e as pessoas que vão chegando na hora do velório, e as pessoas que vêm depois, os fãs, todo o encontro dela com qualquer pessoa de fora, dentro da casa, são pessoas egoístas, são pessoas que tomam posse, são pessoas que só pensam nela, querem o melhor pra ela. Somos nós, né? Como nós somos. O próprio Aronofsky falou isso, que ele acha que muito, ele até riu, que acha que as pessoas não estão gostando do filme pela maneira que ele vê as pessoas. Uhum. Mas como nós somos, infelizmente. E o mais curioso para pensar nisso, que tá falando como ele vê Deus e tudo mais, é porque tá na Bíblia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Javier Bardem, que é a representação de Deus... Ele desconstrói isso, né, Renan? Exato, mas Javier Bardem, que é a representação de Deus no filme, é um cara egoísta, é um cara frio, é um cara... escroto até com ela. Então, todo ser humano no filme é exatamente da mesma maneira que ele é, criado à sua imagem e semelhança. Pois é, abordando um pouco essa questão toda das figuras religiosas, eu acho interessante. Os personagens no filme não têm nomes, né? Isso, nenhum deles é tratado pelo nome. Quer dizer, nenhum deles. Alguns são tratados pelo nome, mas os principais não têm nomes. Isso você vê depois nos créditos. Acho que nenhum deles tem nome, cara. Não, alguns têm. O personagem da Kristen Wiig, por exemplo, tem nome. Ela tem um nome, mas ele foi perguntado até sobre isso e ele falou, é o nome da Bíblia, não é? E riu também. Enfim, é tipo de coisa que acho que é uma piada pra ele. Ele pegou um nome bíblico, mas enfim. Eu acho legal essa ideia dos símbolos religiosos, das figuras de linguagem. Eu acho legal você representar isso como pessoas. Ele falou da mãe natureza, né? Ser uma mãe de verdade, né? Deus é um homem com defeitos. Eu achei legal essa questão toda dos momentos históricos serem representados em cômodos da casa. Então você passa, inundação, né? Pois é, você passa pela Segunda Guerra, você passa por genocídio, você passa por doenças, revoluções, guerra civil, Idade Média, tudo. Inquisição, Holocausto, fantástico. Perfeito. Porque, como a gente falou, é um filme repleto de metáforas. Eu acho que vendo duas, três vezes, eu acho que você não vai pegar tudo. É. Depois de descobrir que ele falou essa questão toda da mãe natureza, eu acho que fica legal até essa análise que ele faz dos avisos constantes que ela faz. Por exemplo, não senta nesse lugar, sim, não foi chumbado. A nossa mãe isso, faz isso, né? Com a gente. O aviso constante que a mãe natureza faz e a gente continua indo lá. Até dar errado. Isso é uma coisa que uma mãe faz, é um papel de mãe também, sim. Avisar o tempo todo. Então, essa representatividade, eu acho muito legal. Eu acho que as pessoas estão indo, como eu falo, com uma certa preguiça com o filme, porque, aí como o Renato falou, às vezes esperando um filme de terror, onde você não, né, não espera ser desafiado, e uma vez que você repara as primeiras metáforas do filme, que você começa a analisar o filme, você vê que aquilo ali não é exatamente aquilo, que aquilo ali significa alguma coisa, aí sim o filme te desafia a acompanhar o filme, né, a seguir. Então, pra mim, o filme é meio, olha, vê se você vai me acompanhando, porque eu vou ficando mais maluco, mais louco. É verdade. Você tá me acompanhando? E de repente o filme, né, você se perde. Eu acho que a intenção é essa também, que você se perca um pouco. Aí que tá, eu não tive isso com o filme. Esse negócio de você se perdendo quando o filme foi andando. Pra mim, eu acho que o filme foi andando e ele foi ficando mais claro pra mim. E cada vez que ele foi ficando mais claro, isso pro meu entendimento, né, do que eu tava tendo do filme, ele foi ficando cada vez mais claro, claro e tão claro que ele chegou a, tipo, esfregar na nossa cara todos os signos que ele queria dar. E é isso que me incomodou. Porque desde o início do filme, eu fiquei anotando as paradas lá na cabine. Eu fiquei, tipo, tem aquele começo que já é da criação, né? A chama da casa que pegou fogo, aí das cinzas vai criando vida. Aí eu já começo a viajar, no cinzas criando vida, criação, mãe, e eu começo a pensar nisso. Quando eu vi a segunda vez, eu lembro que teve umas meninas que chegaram depois daquela cena. Eu falei, nossa, fudeu já o filme pra elas. Já era. Já fudeu pra elas. Aí, mas enfim, aí você começa a ficar pensando naquilo, até que eu comecei a matar o filme. Falei, porra, é aquilo. Até que chega na hora que, pô, ela tem um bebê. Aí, pô, beleza, deve ser Jesus ali. Aí o cara vai, me abre a porta, vem, te trouxeram um presente. Ah, velho, tipo, são tipos de coisa que eu acho que não precisa. O filme já tá ali. Eu acho que você botar esse tipo de coisa é um pouco além. Ele não acredita um pouco no entendimento, talvez. Tá, cada um tem o seu entendimento, mas eu acho que ele não acredita que o público vai ter um entendimento da história, sabe? Nessa hora, no cinema, uma garota atrás até virou e falou: é o quê? Jesus que nasceu? Quase que eu virei e falei, é Jesus. E aí? Mas é aí que eu falo, Renato, que o filme não é nada de sutil, assim como eu acho que nada na filmografia do Aronofsky é sutil, né? É, mas aí que tá. Esse era um filme que era pra ser super imprevisível. E ele acaba caindo na... Ele acaba sendo previsível no meio da imprevisibilidade dele. Pois é, pra mim, foi quando ela tocou na parede a primeira vez, e aí você vê a casa, um coração batendo, né? Sim, ali. Mas aí assim, tipo... É engraçado porque, como eu falei, eu fiquei observando as pessoas e eu não senti que as pessoas estavam no mesmo ritmo. Não, no meu também não. Não tinham sacado aquilo ali. Exatamente. Então, por exemplo, quando o Renato falou, por exemplo, o irmão matando outro irmão com uma pancada na cabeça. Quando ele fala, esse lugar... ela chega a falar, né? Ela chega a falar, esse lugar é um paraíso. Sim. Toda hora ele se referindo a ela, minha deusa, minha deusa. Sim. Pois é. Não, e logo depois você vê o homem e a mulher, aí ficou claro que é o personagem do Ed Harris e da Michelle Pfeiffer, o homem e a mulher transando, fornicando no paraíso. É, então, quando ele diz... só isso, quando eles quebram o diamante que seria o fruto proibido, maçã, né? Seria a maçã, né? E ele bota eles pra fora, né? Sai daqui. Exato. Até quando ele mesmo diz, o próprio Javier Bardem diz, eles mataram nosso filho, mas eles estão arrependidos, a gente tem que perdoá-los. Isso eu achei muito legal também. Nossa, essa cena, enfim, é tensa pra caralho. É, verdade. Aquele pescocinho me assombra até hoje. Mas você sabe o que me assusta mais dessa cena? É você pensar que a gente tem essa necessidade de nascer o meu filho. Olha ele aqui. Sim, sim. A gente tem essa necessidade. É aquela exposição, Marcelinho, pela fama inveterada, entendeu? É aquilo que a gente falou bem no início. Eu vi o filme por três vias diferentes, entendeu? Fama, religioso e da própria criação. Pois é, quem é que pode julgar um pai por fazer isso, né? A gente vê isso todo dia no Facebook, no Instagram. No Facebook? Entendeu? Nossa Senhora. Aliás, um detalhe sobre essa cena eu acho interessante. Não sei se vocês repararam, mas as pessoas têm falado, né? Que absurdo, comer o bebê. Mas o princípio da comunhão é exatamente essa, né? É o corpo de Cristo. Quando você... Exatamente, é a grande hóstia, você come, né? Aquilo ali. A gente faz isso. Você tá todo comendo domingo, o corpo de Cristo. Tem a hóstia, né? Todo domingo. É que o Aronofsky botou mais explícito, sim, do que a gente imagina. Mas, foi nessa mas a ideia é hardcore. Foi nessa cena que os dois casais saíram, entendeu? Nessa cena. E pra igreja pode, né? É, exatamente. É. E ainda mais antes de uma referência clara aos quatro cavaleiros, né? Que tá óbvio, né? Que é a fome que ele comendo, né? Ele comendo, roubando a porra toda, a peste que aparece, máscara de oxigênio e tal, né? A própria guerra, né? Óbvio, né? O holocausto e tal. E a morte, geral morto ali, entendeu? Então isso, falei, cara, isso é foda. Óbvio. Essa eu não peguei, cara. É muito. Pois é o que eu falei. É um pouquinho antes. É aí que eu falei que o filme acelerou de uma maneira que eu queria voltar e ver cada cômodo. Sim, eu queria ver cada... Que isso significa? Que aquilo significa? Que não, cada um parecia uma pintura. Quando eu vi na segunda vez, as paradas que eu fui pegando mais foram algumas pragas. Você vai pegando mais a presença de uma ou outra, e talvez a representação de cada uma. Porque, por exemplo, aquela hora que o sapo vem, é a representação de uma praga. Só que é tipo um sapo sonho. Sim, entendeu? Boa, Renato. Mas é tipo, tá lá, entendeu? O chão vazando sangue toda hora, essa era uma das... perguntas que eu quero jogar pra mesa. Aliás. Eterna, aquela coisa de sangue também era um lance de praga. E a outra parada que eu fui pegar só na segunda vez, era o lance que a cicatriz do Ed Harris era a costela de Adão que tirou. Sim, sim, sim. Na segunda vez que eu fui, já tinha cicatriz. Não, é, porque quando eu vi a primeira vez, quando eu fui me ligar que ele era o Adão, o filme já tava rolando, eu tinha esquecido da cicatriz. Sim. Aí quando eu vi a segunda, eu falei, puta, cicatriz, tá ali. Tirou a costela. É, ali. Sabe, só um adendozinho, aquele buraco no chão, lembra vocês alguma coisa? Alguma parte do corpo feminino? Cara, não fala o que eu tô pensando, eu sabia que eu escutei isso, Marcelo, algumas vezes. E eu na hora eu falei, meu Deus. Não, cara, pela primeira vez vendo, não eu não pensei nisso, cara. Eu não pensei nisso. Não tá, pensei não nisso. Pensei. Tá bom. Na verdade, então, nos meus estudos, assim, sobre o filme, depois que eu fiquei meio... Eu tô falando desse filme, assim, já direto, tem uns 4 dias. Fiquei pesquisando e tal. Na verdade, essa cena, assim, pelo uma das paradas que eu li, é que ele se encaixaria com uma das representações das pragas. Porque... Essa eu não tinha ouvido, não. Quando os... Acho que os judeus... Porque aí agora é a hora que eu vou destruir as paradas, porque eu não sou um cara religioso, mas... os judeus estavam no deserto quando... precisava fazer a travessia no deserto, eles exploravam por água e tudo mais, e o que acontecia é que só chovia sangue. E quando eles cavavam no deserto, o que eles achavam embaixo também era sangue. Uau. Então a representação disso fica mais claro, porque o sangue fica muito no chão, e na verdade ela tá, quando ela vai pro porão, né, ela tá indo pra parte de baixo, que é onde o sangue estoura da lâmpada e cai. Seria a representação também da chuva de sangue, em aspas. O que eu tinha pescado dessa cena, até pelo pouquíssimo conhecimento que eu tenho, mas eu tive um dos meus avós, né, meu avô foi pastor de igreja, né? Então a gente, né, antigamente, a gente lia muito com ele e tal. E eu lembro que essa parte da Bíblia, eu entendia, né, com o Márcio, que foi o seguinte, que Abel foi a primeira morte na Terra, pela inveja, avareza, entendeu? Ou seja, a primeira morte, que a partir dali é como se a humanidade tivesse perdido o jeito, não tem mais jeito, entendeu? Então aquela ferida, ela vai continuar ali, ela vai passar um paninho, mas a humanidade já está perdida. Foi mais ou menos isso que eu entendi, pelo cunho legal, religioso. Legal. Entendeu? Aliás, só lembrando, a cena de Caim matando Abel, ele já tinha feito essa cena, aliás, é uma cena belíssima no Noé. Exatamente. Tem essa mesma cena. Sim. É extremamente parecida. Mas já que a gente tá falando de simbolismos, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem muita gente debatendo se aquela primeira atriz, na primeira cena que você vê pegando fogo, aquela, né? Estão debatendo que ela se parece muito com a ex-mulher do Aronofsky, que é a Rachel Weisz. Umas pessoas, por incrível que pareça, a atriz que faz aquele personagem não é acreditada no filme. Sim. E estão comparando o rosto dela muito com a Rachel Weisz. Se o filme fosse uma representação do Aronofsky e ele fosse o personagem do Bardem, é óbvio que a crítica vai extrapolar um pouco disso. Está dizendo que aquela mulher passou. E a nova está nascendo. E no final do filme, uma nova pode acontecer na vida do Aronofsky também. Nossa, cara. Isso é que é bizarro. Essa aí eu nunca tinha ouvido. Essa é nova. Essa é novíssima. Essa é a teoria, né? Se isso foi verdade, eu até fiquei com vontade de ver o filme de novo, porque eu confesso que eu não reparei muito no rosto da mulher. Eu sei que não era a Rachel... Não era ela. Não era a Jennifer Lawrence, no início. Não, na segunda vez que eu fui assistir, na primeira vez eu vi, eu falei, pô, não é ela, beleza. Na segunda eu fiquei assim, vou olhar bem se não era a cara dela. Você parece. Não era. Eu só, porque não tem uma pessoa falando, tem algumas pessoas falando. Isso é uma teoria também. Ah, essa aí eu acho que é a mais longe do filme, cara. É verdade. Olha só. É engraçado, é legal, mas eu acho mais longe do filme. Pois é coisa de imprensa sensacionalista também. É, rapidinho, só pra entrar no que o nosso caro Renato falou, em um ponto, né, que eu acho que também foi o que eu peguei, muito interessante, que é na parte que ele fala, né, que na Bíblia que Deus criou o homem, eu não sei se a frase é essa, como o seu modelo, o seu espelho, algo... É, imagem semelhante. Isso. Só que no filme ele desconstrói tudo isso, criando um Deus a espelho do ser humano, egoísta, perfeccionista, individualista, materialista, que me lembra o quê? Me lembra o diabo do Al Pacino em Devil's Advocate, entendeu? Olha. Na verdade, eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que ele realmente cria o humano à imagem dele. Porque ele tá ali primeiro e depois vem aquelas pessoas. Também. Eu não tirei nada de diabo no filme, não. Eu fiquei o tempo inteiro me perguntando quem era o diabo. Procurando o diabo, né? Quem era o diabo? Mas eu acho que, conhecendo a Aronofsky do jeito que eu conheço, é o cara. Ele é Deus e o diabo. Ele é os dois. Botar um diabo e não botar o Javier Bardem pra ser o diabo é sacanagem. Até depois daquele pôster, né, Renato? Sentado, né? Aquele pôster, você olha e fala assim, é o diabo. Sim, não é o diabo. Olha só, falando em Javier Bardem e Jennifer Lawrence, eu queria que vocês falassem um pouco dessa dupla de atores. A gente fala assim, eles não têm muita química. Mas eu acho que isso é intencional, né? O fato até de eles brincarem com isso. Ah, ela é sua filha? Achei que era sua filha. É um casal que não tem o menor sentido no Não tem nenhum. E até porque ele é um rapaz forte, é, e quem faz todo o trabalho bração na casa é ela. Então eu acho que isso é meio intencional. Mas eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho desses dois atores. Eu confesso que eu tive problemas com a Jennifer Lawrence em alguns filmes que ela foi indicada ao Oscar. Também. E ela vira uma atriz da modinha. Mas eu gostei dela nesse filme. Eu achei até a questão dela ser frágil e fraca e... Ela tá bem. Eu acho que o Aronofsky puxou bastante dela. Não seria a minha escolha pra esse papel, mas eu acho que ela não compromete. E o Bardem é sempre o Bardem. Eu adoro quando ele faz um papel que ele tá ali, né? Entre o bem e o mal. Mas eu queria escutar um pouco de vocês. Eu vou começar com o Renatão. O que, que você achou da dupla de atores principais, Renatão? Cara, eu adorei. Se a gente estivesse fechando uma lista de indicados ao Oscar hoje, eu colocaria ela entre uma das cinco. Eu achei a atuação dela fantástica. Pra uma pessoa que já foi indicada por Joy, ela merece uma indicação por Mãe. É. Entendeu? Eu acho que ela tá muito bem ali. Eu acho que ela tem uma inocência, sabe? Ela dá uma vulnerabilidade pra personagem que eu acho que prende ali. Até porque ela é a personagem que você acompanha. O filme é feito basicamente com diversos planos sequências e planos muito próximos na cara dela o tempo inteiro. É tipo muito intimista. Ou atrás dela. É sempre a visão dela ou a visão... focando nela ou na visão que ela tá tendo. Uhum. Então, você acompanha ela e você acompanha toda a angústia que ela tá passando por aquilo ali. Porque tira todas essas questões de religião, tira todo esse entendimento do filme. Cara, ela sofre naquela porra daquela casa, porque aquelas pessoas abusadas chegam lá e ninguém respeita ela ali dentro. Porra, e os abusos que ela sofre, e, sabe, os desrespeitos. Cara, eu acho que ela tá muito bem, ela passa muito bem, ela passa uma fragilidade. É, nos momentos que ela tá sozinha, somente depois que eles vão levar o Abel pro... Abel, né? O irmão que morreu pro hospital e rola aquilo tudo, ela fica sozinha na casa, ela mostra um desespero ali, ela nas cenas do terceiro ato, ela também tá muito bem. Javier Bardem, como você disse, é o Javier Bardem. É, eu acho que... Você falou, eu não botaria ela no papel. Eu até discuto que se ela seria boa pra esse papel, assim, de cara ou não, mas ele é perfeito pro papel. Ele é o cara, Ele é perfeito pro papel, cara. Ele entrega tudo aquilo que o papel precisa. Exatamente por isso, porque ele não passa a ser um cara bom o tempo inteiro. E nos momentos que ele passa a ser um cara duro, um cara frio, ele vende isso. E nos momentos que ele passa a ser um cara bom, um cara com esperança, que acredita na humanidade, que dá sempre voz ao povo, ele também passa isso, né? No olhar dele, quando ele carrega o corpo dela no final, ela fala: quem é você? Ele: eu sou ele, mas você é vida. Você era casa, né? É foda aquilo, cara. Eu acho a atuação dos dois fantásticas, assim como do resto do elenco. A Michelle Pfeiffer, pra mim, tá destruindo nesse filme, cara. Destruindo. E é bom ver a Michelle Pfeiffer também com aquele olhar de mulher gato, né? Sim, ela tem um olhar sempre também. Envelheceu bem demais, né? Sim. Envelheceu muito. Não, eu digo, você também não sabe se ela vai te engolir vivo ou se ela vai, ou se ela tá, sabe, tipo, porra, ela é uma escrota no filme, né, cara? Ela vai te arrebentar a qualquer momento. O elenco é um dos pilares desse filme, se não for o pilar, né? O elenco inteiro, os quatro estão fantásticos, porque interpretar metáforas é muito difícil, né? E ainda passar veracidade em coisas que a gente tem que interpretar, né? É mais complicado ainda. O Ed Harris e a Michelle Pfeiffer estão ótimas, como você falou, ela tem cara de gato, cara felina, entendeu? Assim, eles estão excelentes porque eles dão o incômodo que a gente sente. A gente sente muito, muito pela ótica da Jennifer Lawrence, entendeu? Em planos, como o Renato falou, em planos bem fechados nela, que dificulta o nosso campo de visão. A gente já falou spoiler pra cacete, ele é o coração do filme, né? E o Javier Bardem, cara, indecifrável, entendeu? Javier Bardem é isso, é cínico, é impetuoso, é bondoso, é indecifrável, entendeu? Então, assim, os quatro compõem, cada um no seu papel, esse belo filme, cara. Muito bem, queria falar um pouco do Aronofsky, um pouco mais, já que a gente falou tanto. É um diretor bastante reconhecido, começou com o cinema independente, fez o Pi, aqui, né? Que foi um filme bastante aclamado, e depois ele viu, o primeiro filme dele que eu vi foi o Requiem para um Sonho, que é ainda pra mim um filme, um soco é pouco, ele é um chute bem forte com uma butina no seu estômago. Até hoje é um filme difícil pra eu ver. Aí ele veio com o primeiro fracasso dele, que foi A Fonte da Vida, e depois novamente dois sucessos até de bilheteria, O Lutador e O Cisne Negro, e aí novamente um filme que era pra ser um blockbuster, a confirmação aceitação de todo o talento dele, mais uma divisão de crítica e público. Eu gosto, confesso que eu, não é o melhor filme dele, mas me agrada o Noé. E agora o Mãe, o que vocês acharam do trabalho dele nesse filme? Levando em conta tudo isso que a gente falou, ele escreveu e dirigiu o Mãe. Renatão? Eu gostei muito, eu acho que ele mostra todo o talento dele, todo o estilo dele ali no filme. É, não acho o melhor trabalho dele, como eu comentei, eu tenho problemas com o caminho que ele segue. Eu achei muito foda toda aquela questão, mas eu acho que a gente tá vendo que o trabalho dele como roteirista e diretor. Então, eu acho que, principalmente na parte do roteiro, eu acho que ele perde muito. É 2 horas pra contar uma história que não precisa de 2 horas, certo, entendeu? Eu acho que menos naquela história, até porque é um filme mais lento e tal, o filme ganharia um pouco aquilo. Eu sei que a gente... Podia perder uns 20 minutos, por aí. É, vai tirar o quê, sabe? Mas é que basicamente tem 2 cenas, não, a primeira cena do caos, você diz. As 2 cenas de caos, digamos, são basicamente a mesma coisa que acontece em proporções determinadas, né? Claro, a devida proporção cada uma. Mas são basicamente pra mostrar uma cronologia bíblica, digamos. Então ele mantém elas pra poder ter essa questão de cronológica. Mas eu acho que uma só já resolveria, entendeu? Já passaria a mensagem que ele quer passar. Eu sempre falo isso, cara. Eu não gosto que fique pegando muito na mão. Ele não tem confiança, acho que no público, pra mostrar aquela história. Então ele bota muito, às vezes, na cara o negócio. E isso perde do que deveria ser o grande charme do filme. Isso no roteiro. Mas acho que a direção dele, como sempre, é certeira. Mostra cada vez mais um domínio. Ele é um diretor de atores fantástico. Mais uma vez ele prova isso, porque desde o primeiro filme dele, como você falou, desde o Pi, ele já mostra isso. E é legal que desde o Pi, ele já mostra que ele sempre tá flertando com a religião. Não é de agora, não é de Noé. Então é algo que tá sempre ali na cabeça dele, é algo constante, até na filmografia do diretor. Maguinho, o Aronofsky, pra você curtiu o trabalho dele nesse filme? Cara, bastante. Eu adoro o Aronofsky. Eu acho que ele cria uma coisa que eu falei, não lembro qual foi o cast, cara, que ele faz uma coisa que eu gosto muito no cinema, que assim, ele quebra paradigmas, sabe? Ele faz rupturas. Eu não vi um filme dele ruim. O Fonte da Vida é questionável, né? Mas uns são mais desafiadores pra nossa mente, e outros um pouco mais palpáveis, como Lutador, Cisne Negro, não é? Mas é óbvio que é um cara extremamente inventivo, é um cara que filma muito bem, e ele consegue, independente do viés que você... do viés do filme, né? Ele passa, de uma forma ou de outra, te faz uma reflexão com as alegorias, com as metáforas, na condução. Enfim, eu acho que esse filme é muito Aronofsky, entendeu? É ele na veia. E eu adorei como ele conduziu o filme, até porque eu gostei muito. Eu costumo falar, eu até sou meio criticado aqui às vezes em alguns comentários, alguns e-mails e tal, a minha opinião sobre o Tarantino e o Woody Allen, por exemplo, são os que me vêm à cabeça, que são diretores que podem lançar qualquer coisa que vai ser sucesso, que o público vai, eles têm o público deles, né? E a crítica sempre fala bem dos caras, mas, na minha opinião, eles caíram um pouco na caricatura deles mesmos. Alguns filmes eu vejo e eu acho que parece que eles estão se repetindo, ou parece que é um diretor imitando eles. Embora eu goste de uma coisa ou outra, mas eu gosto do fato, e o que me separa um pouco deles é isso, eu gosto do fato de terem diretores por aí que te desafiam. Eu já falei isso 500 vezes no cast, desafiar, certo ou errado, você vai gostar ou não vai gostar. A gente já falou num cast Demônio de Neon sobre o Nicholas Winding Refn, que é um diretor também que os críticos odeiam entrevistar ele. Ele sempre dá umas respostas em aberto, ou não responde, enfim. Mas ele falou isso em Cannes quando ele lançou o Demônio de Neon. Goste ou não, o filme vai mexer com você. Você vai sair com ele. E isso é importante. Tô falando do Refn, mas eu poderia falar do Paul Thomas Anderson, ou do Jeremy Saulnier, que a gente também já fez um cast sobre o Sala Verde, ou os irmãos Coen, Lars von Trier, ou Lars von Trier, que também é outro que eu não gosto de tudo dele, mas bem ou mal, ele mexe com você. Ele faz uma coisa que te desafia a ver. Você vê uma coisa lá que você fala assim, cara, isso aqui eu nunca vi. Sim, isso aqui verdade, é inédito pra mim. O Mother é tudo que os fãs do Aronofsky não tiveram no Noé. Tudo que o Noé não é, pros fãs, esse filme é. Então, eu, sinceramente, assim, eu tô tendo um problema em entender por que as pessoas estão odiando tanto esse filme. Eu entendo os visitantes de shopping, como eu chamo, turma da pipoca. Mas sabe qual é a questão? Esses eu entendo. Mas é pela questão de religião, cara. Eu acho que, eu vejo muito que é por causa disso. Especialmente, você falando, porque esperavam que esse é o filme que esperavam do Noé, mas porque aponta das questões religiosas, porque, por exemplo, a galera que é religiosa foi ver Noé, muitos não entenderam, não é a história de Noé que eles imaginavam. Não vou ficar entrando em detalhes aqui porque eu sou ignorante nisso, eu sei porque tava conversando com a Dani sobre essas questões de Aronofsky, que depois que a gente viu Mãe, e ela tava me explicando qual era a visão dele de Noé, porque é um livro específico de Noé que tem só na Bíblia cristã. Judeus, segundo ele, foi a visão dos judeus da história. Isso, exato. Então por isso que tem aquelas coisas todas. O problema do Mãe é que o Mãe, por mais que ele tenha toda aquela cronologia nas metáforas da história da Bíblia, ele é muito agressivo em tudo que ele aponta. A própria maneira como a gente está falando aqui, que ele representa o ser humano, ou que ele representa Deus, principalmente, o fato de você ver Jesus beber com, em aspas, Jesus beber com o pescoço quebrando, você vê como a religião é tomada ali, você vê como o povo tá se espalhando por aquela casa no meio daquele caos, cada um entendendo a palavra de Deus à sua maneira, sabe? Cada um, por exemplo, em vez de aprender com as palavras do poeta, tentando justificar para si aquelas palavras, ou a adoração a falsos deuses, como era na questão deles adorando as fotos, ou como tem um momento que ele dá a marca na testa das pessoas, e depois tem uma hora que ela sai do quarto, tem um outro cara aleatório dando a marca. Então, quer dizer, é a maneira que as outras pessoas estão passando a religião adiante. É outra pessoa dando a palavra, outra pessoa dando a marca. Como se fosse ali um padre, ou um pastor, ou qualquer pessoa de igreja passando adiante aquilo. Então isso tudo é muito incômodo. As pessoas religiosas vão se incomodar com a visão do filme. E as pessoas que às vezes não entendem religião ou não gostam de lidar com religião podem ficar cismadas com isso. O próprio fato da gente estar falando sobre esse tema aqui nesse cast hoje pode gerar uma polêmica até desnecessária, entendeu? As pessoas podem ver, ah, vocês não entendem religião. Galera, por que vocês gostaram disso? Mas eu gostaram disso. Fulano não entende direito de religião, a minha religião... Galera, ninguém que tá discutindo a religião de ninguém. Cada um tem direito a ter a sua religião e cada um tem direito a entender o filme da maneira que quer. O filme tá aberto ali pra isso. Não, e uma outra coisa, Renato, a gente não pode esquecer que, assim, não é a interpretação da religião como a gente acha que é. É a interpretação do cara, do autor do filme. A gente não pode esquecer disso. Na verdade, é a interpretação que a gente tá tendo do que seria a visão dele. Exatamente, do que a gente acha que ele quis falar. Tem mais isso. Pois a gente também não tem ideia. E é como eu falei lá no início, arte é... pra ser discutido, a arte, cada um vai tirar a opinião que tiver. Sim. Felizmente. Verdade. Cinema é uma forma de arte e você vai ter por isso que tem gente que gosta, tem gente que odeia. Mas, felizmente, pra todos nós, um tipo de filme desse ainda consegue ser lançado e chegar no circuito. Eu vi esse filme no Cinemark. Você vê num Megaplex. E no UCI. Um filme desse. Na sala VIP. Poxa. O Maguinho, né? Viu, o Maguinho viu 4D IMAX. 4D ainda. Sangue rolando na cara dele. Quando começou aquele caos, as pessoas entraram dando tapa na cara dele dentro do cinema. Ainda bem. Cada chute que a Jennifer Lawrence tomava, ele tomava também. Mas, ó, Maguinho, ainda bem que a gente vive num mundo onde o mesmo estúdio que lançou Transformers lançou Mãe. É verdade, cara, pra você ver, né? Olha que mundo maravilhoso. Mas, enfim, eu queria perguntar pra vocês, queria que vocês fizessem uma análise final desse filme com a nota. Eu falei tanto desse filme, dessa vez eu vou dar a nota antes de vocês, porque eu escuto pessoas falando que eu dou a nota depois. Então, eu vou dar minha nota agora. Eu acho que esse filme é nota 9. Nota 9 mexeu comigo. Como o Renato falou, eu tô falando desse filme pra todo mundo. Eu gosto de filmes assim, que você fica com ele. E com certeza, toda vez que alguém falar mãe, primeiro eu vou ver se é minha mãe falando comigo, né? Se ela tá perto de mim. Senão eu vou pensar assim, bom, é o filme, eu vou lembrar das cenas, eu vou pensar nessas metáforas. E eu tenho certeza que toda vez que eu ver esse filme, eu vou entender coisas diferentes. É um filme que realmente me faz querer falar, ver de novo. Eu dou nota 9 pra ele, achei um ótimo filme. E eu quero que o Aronofsky siga nesse caminho, continue fazendo filmes legais assim. Maguinho, você... Bom, eu acho que, como eu falei aqui, né, é um filme que suscita uma porrada de discussões, entendeu? Religiosas, criacionistas, sabe? Do próprio ser humano. Enfim, é um filme que te dá subsídios e te dá modos de você interpretar diversas maneiras. Eu acho, como eu falei, um cinema que faz ruptura, que traz discussões, que levanta questões, sabe? É um filme que eu vi por três viés viés diferente, e tô aqui batendo um excelente papo e tô inventando um outro, tô imaginando um outro quarto braço do filme, entendeu? Então, por tudo isso que eu vi, que eu discuti, que eu continuarei discutindo, eu dou para Mãe, nota 10. Muito aí. Bem, Maguinho, muito bem. Renatão, você. Cara, eu gostei muito desse filme, a gente tá falando sobre ele aqui agora, tô com vontade de ver o filme de novo, porque eu quero agora, tipo, assistir. Olha aí. Aplicando a visão que vocês tiveram, sabe? Os pontos que vocês levantaram. E eu acho que isso que é o mais legal desse filme, cara. Ele gera isso, essa conversa. Ele é um filme que vale a pena você rever e ver e rever. Porque se você for livre de preconceito pra assistir esse filme, querendo entender a mensagem dele, ou querendo ver o que tem por trás dele, é muito interessante. Aí você vai tirar muita coisa dele. E é o que a gente fala, a gente vive num mundo onde é toda hora, toda semana, saindo uma porrada de enlatado, uma porrada de filme genérico, uma porrada de filme de super-herói. Várias vezes a gente gosta, mas porra, é legal você ver um filme assim, um filme original, um filme diferente, um filme que te deixa sair do cinema e você conversando sobre o filme 4 dias depois. E você faz isso, faz ter vontade de ver e rever o filme. Tem muita gente falando mal desse filme, tem muita gente reclamando. Eu casei na semana passada com vocês, um negócio, eu dou R$50 aí se o Valerian vai ser esquecido, que falam que o Valerian vai ser um filme que vai melhorar com o tempo. Uhum. Como dizia minha avó, dou meu cu pro cachorro leproso. Duvido, esse filme, o Mãe sim vai ser um filme que vai melhorar com o tempo. As pessoas vão lembrar do Mãe depois, as pessoas vão revisitar o Mãe, as pessoas vão ver como ele é um filme legal e ele vai ser um filme que vai crescer. Eu acho que daqui a 10 anos, 10, 15 anos, a gente pode estar fazendo clássicos modernos do Mãe, porque ele vai ficar uma parada mais cultuada. A galera vai revisitar ele, vai entender ele melhor, vai amadurecer a ideia do filme. Eu acho que esse aí vai ser um filme que vai ficar marcado para daqui a uns anos. Minha nota é 9 também, tô com vocês, olha, tô com nota boa. Então, é isso. Eu acho que por tudo que o filme me passou, 9 é mais que o suficiente. Muito bem. Acho que é uma média muito boa para esse filme. E se você, infelizmente, não gostou, espero que você tenha tirado alguma coisa boa desse bate-papo também. Se tiver um pouquinho de curiosidade, dá mais uma chance pro filme. Talvez você consiga gostar um pouquinho mais dele. É isso, gente? Fizemos um bom apanhado? Bom, excelente bate-papo. Muito bom. Maguinho, você exorcizou? Porque você ficou meio com esse filme não, na cabeça. Cara, falar com gente boa é assim, entendeu? Então, muito obrigado a vocês. Maguinho, eu vou começar com você. Queria agradecer demais a sua presença. Agradecer muito você ter ido 2 vezes ver esse filme pra tirar a prova dos 9. Eu sei que você foi ver pelo RatosCast. Pra você se preparar melhor. Te conhecendo do jeito que eu te conheço, eu sei que você queria estar bem preparado para esse cast, para ter certeza que você entendeu, né? Claro, alguma coisa nesse filme. Mas, muito obrigado. Por favor, não deixe de deixar os seus contatos para os nossos queridos fãs. Bom, é isso aí, galera. Eu que agradeço esse maravilhoso bate-papo. Como eu falei antes, a gente aprende e morre burro, entendeu? Eu espero que a gente não tenha explodido a cabeça dele com tudo que a gente falou. Querendo me achar, eu tô sempre lá no Rotacult com muitas críticas. Tô no Facebook também, Marcelo Perello. E nas redes sociais do Bar Calabouço, é só seguir lá no Twitter, Facebook, Instagram. Como eu sempre digo, continue indo ao cinema sempre. Um abraço, galera. E até a próxima. Muito bem, obrigado, Maguinho, mais uma vez. Renatão, por favor, quero agradecer também você ter ido 2 vezes também, para garantir que também estava preparado. Eu fui o menos preparado do cast, mas por favor, deixe seus contatos aí também para os nossos ouvintes. Pô, imagina, cara, é um prazer poder vir aqui gravar e foi um prazer assistir esse filme 2 vezes. Não foi problema nenhum. Eu queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente. Se você tem alguma visão diferente do filme, concorda com a gente ou pescou alguma coisa que a gente não pescou, cara, sério, manda mensagem, deixa nos comentários. Com certeza. Porque esse filme em especial é muito legal ter o feedback de vocês, porque vale muito saber a opinião, especialmente pra esse filme, entendeu? Então, não deixe de responder, deixar aqui o que vocês acham. Você achou que a nossa opinião não valeu pra nada aqui, que a gente viajou na batatinha com o filme? É possível, não duvido. E olha que a gente viu 2 vezes, mas esse tipo de coisa é bem comum de acontecer. Deixa aqui embaixo nos comentários. Quem quiser procurar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenanMaciel com 2 L's no final. Também tô lá no site Rotacult, sempre escrevendo críticas e notícias de cinema. Inclusive, a minha crítica do Mãe tá lá, quem quiser dar uma olhadinha. E também tô apresentando o programa Rota Geek no canal do YouTube do Rotacult, então, cada 15 dias sai um vídeo novo. Saiu essa semana o vídeo do Kingsman Círculo Dourado. Então dá um pulo lá pra ver que tá bem legal. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Bem, Renatão, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Maguinho. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Mãe, no meu letterboxd.com/mcpreste. Autoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e que Deus esteja com você. Ou não. Amém. Ou não também.